uma oração. Andas perturbado, faça uma oração. O céu te ouvirá, resposta te dará. Mas é preciso que você faça uma oração. O céu te ouvirá, resposta te dará. Mas é preciso que você faça uma oração. Se és perseguido, faça uma oração. Estás abatido, faça uma oração. O céu te ouvirá, resposta te dará. Mas é preciso que você faça uma oração. O céu te ouvirá, resposta te dará. Mas é preciso Mas é preciso.